Rio vai taxiar via Pátio Índia, seguindo o Fokker 100 da Oceania, que está puxando. Mantenha-se inicialmente na saída do Pátio 3, o ajuste é 1018. Gente, Pátio Índia saindo 100 da Oceania, 5972. Foi em Salvador, total 9908. Informação Charlie, pronto cópia. Ciente Charlie, pronto cópia 9908. 9908 autorizado para Guarulhos, nível 320, conforme a rota do seu plano, vai decolar da pista 10, curva à direita, saída Arbor após voo direto Elefa, controle 120 decimal 8, transponder 5077. Total 9908, autorizado nível 320 para Guarulhos, conforme rota do plano de voo. Decola cabeceira 10, curva direita, Arbor Elefa. Controle 1208, transponder 5077. Total correto, reporte para o push. Reportará push 9908. Oxenéia 6234 com 99 a bordo, 2 horas de autonomia, alternando Recife, pronto para o táxi. 6234 via Índia, ajuste 108, reporte ponto espera pronto. Índia 1208, reporte no ponto espera pronto, 6234. Pronto, ao próximo de espera pronto. É 224, autorizado, alinhar e decolado, 10, vento em Salvador, uma centena, 089, ajuste 10, 18. Autorizado, alinhar e decolado, 10, 6224. 224 está iniciando. Espera da 1-0, Rio 5972. O Rio alinha e mantém 1-0. Alinha e mantém 5972. É 224 decolado de Salvador 39, controle 120 decimal 8. Contato com o radar, sul manter o nível 190, manter a saída pouca. 190, saída pouca, 224. 08. E o 5972 autorizado da colagem, 090 graus, 59. Contalhado e pronto, inicia 5972. Salvador é o total 9908 para puxar e estacionamento. Total autorizado, reporte táxi. Autorizado para estacionamento, reportará táxi 9908. Luciano, 5972. Sente. Rio decolado 42, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, uma boa noite. Controle, boa noite, Rio 5972. Rio 5972, contato radar, submantenha, nível de voo 320, voe da Elda presente. 320, voando da Elda presente. noite, Oceano 3178, formação Charlie. 3178, identifique, chegada a mar e desça até o nível 050, ajuste 1018. 050, identificou com 1018, 73178 na mar. Salvador, total 9908, tá com 04 a bordo, 3h40 de autonomia, alternando Galeão, pronto pro táxi. Total, táxi é Pátio Índia, ajuste no 018, reforço ponto de espera pronto. Pátio Índia, ajuste no 018, estará no ponto de espera pronto, 9908. Chame Recife, frequência 2.85, alterne 125, decimal 45, Xenem 224. 2.85, 245, obrigado, boa noite. Boa noite, Morro. Dois chão centro Recife, frequência 125, décimo 1, alterne 133, décimo 25. 125, 13325, boa noite. Boa noite. Salvador, total 9908, está no ponto de espera da 10, pronto. Total está autorizado, alinhar e decolar da 10, 120 graus, 049. Autorizado, alinhar e decolar da 10, total 9908. Salvador, total 9908, descontinuando a decolagem, área de motor. A gente vai só retornar ou deseja algum apoio do bombeiro? Necessita de bombeiro não, negativo, vai retornar o total 9908. Gente, tem condição de retorno por meios próprios ao PAT 3? Retorna por meios próprios ao PAT 9908. 9908, ciente. Autorizado prosseguir via Bravo, Kilo até o Pátio 3. Via Bravo e Kilo, Pátio 3, total 9908, provavelmente apenas um stall de compressor. Sente. O 9280, informação Charlie. Com 9280, acione identificação, chegada a mar e desse manter o nível de voo 060. Identificou, chegada a mar em 060, voo 9280, solicita para o WhatsApp. Maria, número 2 na aproximação, número 1 é sua posição 12 horas a 15 milhas da frente. Com o nosso 2 total vai parquear ou vai manter-se na taxa real para fazer algum teste? Mais 7-9908. Corre, o total 9908 solicita, se possível, fazer um teste de motor na cabeceira. Qual o apropriado que eu possa sugerir pra gente? Cheque de motor seria em que velocidade? Marcha lenta ou potência total? Com potência de decolagem, se possível na cabeceira, o 9908. Autorizado, prosseguir até a cabeceira 10 e fazer o teste, se possível, antes da taxiway, entre na cabeceira, para poder livrar na taxiway Bravo, se necessário for livrar a pista. Paciente, prossegue então para a cabeceira, faz o cheque de motor e se precisar livrar, livra pela Bravo 9908. Afirmo. Total, qual é o estimado de permanência na cabeceira para fazer o cheque? Aproximadamente 1 minuto, total 9908. Gente, autorizado, prosseguir até a cabeceira e iniciar. Prossegue a cabeceira 10 para o cheque, total 9908. Torre, poderia confirmar o vento para o 9908? 140 graus, 10,9, temperatura 2,5. Gente, graças, 9908. Controle Boas Web 5796. Salvador Boas Web 5796, com informação Charlie. Objeto 5796, acione identificação, chegada Mari, desse mantenha nível de voo 050. 050 na Mari, quando possível, se o senhor quiser, a gente voa ETAP, hein? Não, negativo, número 3 na aproximação, mantenha a estar, Mari. Sem problema, hein? Se quiser, reduz também. Ok, então 3178 desça para 2000 pés. Está autorizado a LS, reporte localizador. 2000, reportará no localizador da X-Ray, tá? 3178. O Gol 9280, desça e mantenha 4000 pés, o ajuste no 018. 4000 pés. 1-0-1-8, gol 9280, recife da restrição, ETAP. Vem Salvador 20 graus, 89, ajuste no 0-1-8. Se tiver condições, autorizado a decolagem. Ajuste 1018, havendo condições, vai iniciar a decolagem, total 9908. Torre Salvador, total 9908, não tem condições de iniciar a decolagem, retorna ao estacionamento, está livrando pela Bravo, conforme autorizado. Autorizado, prossiga via Bravo, pátio e aguarde na entrada do pátio 3 a coordenação de uma posição. Via Bravo e pátio, aguarda na entrada do pátio 3, total 9908. 9908, autorizado para seguir até a posição meia dúzia do Pátio 3. Até a posição meia dúzia do Pátio 3, 9908. Atendendo 4.000, voo 9280. Desça para 3.000 pés, o ajuste altímetro no 08. 3.000 pés no 08, voo 9280. Localizador com capa vista, está 3178. 3178, complete LS, chame a torre 1186. Obrigado, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, até 3178. Tá passando sim para baixo, travou. 3178, boa. O vento 100 graus, 10 nós. Tempo autorizado, 10. Ajuste no 018. Livre pouso, a 10, está 3178. Reporta estabilizado, desce para 2000, confia. Afirmativo, desce para 2000 pés, autorizado LS, reduz a aproximação, reporte localizador estabilizado. Vai reportar o localizador, vou na 280 estabilizado, deixamos para 2000. Objeto 5716, desça para 3000 pés, o ajuste é no 0 ou no 8. 3.018, 5716. Reduza para a velocidade de aproximação. Está estabilizado, Gol 9280 no ILS da 10. Tô indo 1862, 9280. Gol 1862, Gol 9280. Torre Salvador, boa noite, Gol 9280, estabilizado no ILS da 10. 9280, segunda aproximação, ajuste no 018, continue aguardando pista livre. Aguardando pista livre, Gol 9280. Zona 7802 na minha escuta, Alfa Juliette, até remota 14. Chegou, se vai seguir na Alfa e Juliette, remota 4, tanto aí, Zona 78. Pantanal, localizador, 5716.